não te culpo e até francamente agradeço o favor. Pois te amando mais tarde eu seria mendigo de amor. Segue a vida no rumo distante, bem longe do meu. A tua alma não soube querer como te quero eu. Não te culpo nem vou suplicar que tu voltes pra mim. Tu bem sabes e eu sei também que o melhor é assim. Muito embora mereças desprezo, não guardo rancor. Pois te amando, mais tarde eu seria mendigo de amor. Não creias que eu sinto despeito ao ver que te afastas. Se me deixas por um novo amor, te deixo também. E nesse momento escuta o que minha alma diz. Segue teu novo caminho e sejas bem feliz. Não creias que eu sinto despeito ao ver que te afastas. Se me deixas por um novo amor, te deixo também. E nesse momento escuta o que minha alma diz. Segue teu novo caminho e sejas bem feliz. Sejas bem feliz. Sejas bem feliz.